O convidado, nosso primeiro palestrante, já está aqui desde cedo, chegou cedo. Muito bem-vindo novamente. Ele esteve aqui tem o quê? Uns 2 anos? 3 anos? 5 anos. 5? É. 2010. Enfim, 5 anos. É coisa, errei por pouco. Enfim, mas é uma honra estar recebendo o Fernando de volta. O Fernando, além de excelente profissional, bom escritor, muito bom escritor, diga-se de passagem. É um cara muito bacana mesmo, de quem eu tenho orgulho de ser amigo. Então, eu acho que ele vai ter bastante para acrescentar, vai ter muito para falar. Eu vou deixar ele se apresentar e ele contar a sua história, agradecer a presença aí dos publicitários, jornalistas e... Eu acho que só publicitários e jornalistas hoje. Ah, é verdade, tem uns caras aqui, que eu estou olhando lá para trás, mas os caras não são meus alunos ainda. Enfim, então, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Bom, queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui hoje, principalmente porque em 2010, quando eu estive aqui, a convite do Alan, tive eu e minha sócia, a gente falando um pouquinho do trabalho da gente, né, que a gente se realiza lá no Rio. Quando eu saí daqui com um germe, com uma ideia e tal, e essa ideia virou esse livro aqui. Eu posso dizer para vocês que aqui foi o lugar onde a ideia desse livro surgiu. Então, é um prazer muito grande para mim estar voltando aqui depois desse tempo, trazendo esse livro pronto aqui e falando um pouquinho dele, falando um pouquinho do meu trabalho, tentando compartilhar aí com vocês um pouquinho da minha experiência, né? Enfim, eu não sei, eu queria saber de vocês, assim, se vocês, quem de vocês aí desenvolve web, trabalha com web, quem mais, você também? Bom, a galera que trabalha com web, por favor, não ronque muito alto, que você já deve saber tudo que eu vou falar. E a galera também que não trabalha com web, vem tentar a gente... Eu vou falar um pouquinho o seguinte, do processo de desenvolvimento web, por uma outra perspectiva, que foi a perspectiva que me motivou a escrever o livro. Tá? Quando você entra numa livraria para comprar um livro sobre o web, ou quando você quer... aprender atuar nessa área, normalmente você encontra livros e materiais muito falando sobre a parte de codificação. E o que me motivou a escrever o livro foi justamente uma outra face, que é justamente o seguinte, você conhece toda a parte técnica, sabe fazer sites muito bem, realiza aquilo de uma forma bacana, só que quando você vai estar com um cliente, que é uma pessoa que não manja nada daquilo que você faz, e, por outro lado, você também não manja nada daquilo que ele faz. E você tem o desafio de produzir uma ferramenta, de produzir uma peça a partir do casamento, ou do conhecimento que você tem com o conhecimento que ele tem, então isso faz com que você tenha que sair desse aspecto técnico e pensar, né, de uma forma diferente. É só apertar o coisinho aqui? Ah, valeu. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para, enfim, ter uma posição de vocês assim. O que vocês acham que o site ele é uma peça de comunicação ou uma peça de tecnologia? Quem acha que é de comunicação? E quem acha que é uma peça de tecnologia? Também, exato, exato. Então vamos passar... Ou seja, é uma ferramenta, eu botei ferramenta, mas é porque eu não tinha uma palavra boa para colocar uma parada, um negócio de comunicação ou de é de dessas duas coisas. Né? Então, o site, a gente tem que, ao produzir um site, a gente tem que ter essa visão dupla aí, né? De fazer alguma coisa. Usar a tecnologia, usar as técnicas de uma forma inteligente, eficaz, mas, ao mesmo tempo, utilizar entender esse processo da comunicação. Então, é o seguinte, é aquela história, né? O foco das escolas, dos cursos que ensinam a pessoa a fazer web, ou mesmo se a pessoa entrar por esse meio de uma forma autodidata, que foi como eu entrei, normalmente você vai buscar as informações de codificação, e é o que você encontra por aí. Né? Então, você vai aprender lá HTML, CSS, JavaScript, WordPress, enfim, cada hora tem uma tecnologia diferente, né? Mas a gente esquece desse camarada aqui, ó, o conteúdo. E o conteúdo ele é uma coisa fundamental para a gente poder fazer um site que funcione de uma forma bacana. Independente de qualquer outra coisa, o internauta está em busca de conteúdo. Então, a gente tira pela gente mesmo. Você entra para... Entra na internet, vai entrar num site qualquer, você está buscando uma notícia, você está buscando uma foto, está buscando um vídeo, um áudio, e tudo isso é conteúdo. Então, a forma como isso chega para a gente, como isso chega para o público de um modo geral, é muito pouco importante para o cara, pelo menos assim, a pessoa não está pensando nisso. Ah, pô, será que esse vídeo está em AVI, está em quê? Será que o cara escreveu isso? Será que essa página está em PHP, está em ASP? As pessoas não estão pensando nisso, as pessoas estão buscando o conteúdo. Quando a gente, então, vai ter o contato com o cliente para produzir o site dele, eu acho que a gente tem que pensar em essas três coisas aí. Quais conteúdos que esse cliente ele pretende colocar no site dele? Quais conteúdos que os internautas, ou seja, os clientes dos nossos clientes, estão, qual é a expectativa deles quando eles entram para procurar... Então, por exemplo, você está fazendo o site de um cirurgião plástico. Você tem que pensar com a cabeça de um cliente do cirurgião plástico para tentar imaginar que tipos de conteúdo são relevantes para esse cara para você colocar no site e não esquecer nenhuma informação importante. Porque, querendo ou não, assim, a pessoa que visita um site ela não vai passar mais do que 2 minutos dentro do site. Né? E como a concorrência desse nosso cliente ela se coloca. Por que, que isso é importante? Porque a concorrência vai, primeiro, nos dar indícios de como, mais ou menos, quais tipos de informação normalmente você encontra naquele tipo de site. E, se a gente olhar isso de uma forma crítica, quais são esses conteúdos, assim, o que dali é legal, as coisas que... Por exemplo, você entrou no site lá, você está fazendo seu site do cirurgião plástico, está vendo o site do concorrente dele, você começa a ter ideias sobre, pô, isso aqui é legal, pô, isso aqui não é legal, eu colocaria isso de outra forma. Né? Então, você passa a ter também ideias para fazer a exposição do conteúdo do teu cliente de uma forma criativa, de uma forma diferente, que você entenda que seja, que comunique o conteúdo de uma forma melhor. Então, a gente faz aquela pesquisinha lá sobre a empresa que nos contratou, sobre o segmento em que ela atua, qual o mercado que ela atua, então se ela atua regionalmente numa cidade, ou se ela tem algumas filiais, mas espalhadas só por uma região, se ela atua nacionalmente, se ela atua mundialmente, para a gente poder entender isso. E a questão da concorrência, para a gente poder também ter uma visão um pouquinho mais crítica em relação a esse conteúdo, para ver... Né? Para entender como é que a concorrência se coloca no mercado. Como é que a gente tira essa informação do cliente? A gente tira a informação do cliente através de uma tomada de briefing. Então, né, o tema aí da palestra é do briefing ao produto final. O briefing é justamente... são as primeiras perguntas que a gente vai fazer para o nosso cliente para fazer com que ele... para tirar dele... as informações básicas ali para a gente poder entender qual tipo de conteúdo a gente vai ter na mão. Então, nós que produzimos os sites, a gente entende muito daquilo que a gente faz, mas a gente não entende, praticamente, não entende muito pouco, não entende nada sobre o negócio do cliente da gente. Eu, por exemplo, já me deparei com o fato de, assim, de estar conversando com o cliente e falar assim, nossa, eu sou um completo do imbecil, porque o que o cara está dizendo, assim, eu não entendo nada. Então, eu tenho clientes, por exemplo, eu tenho um cliente que ele aluga equipamentos para linhas de produção industrial. Nossa, você vai conversar com um cara, você fala assim, putz, hoje em dia, né, o cara é meu cliente desde 2006, então hoje em dia eu até conheço alguma coisa pelo fato de lidar com ele há muito tempo. Mas, então, às vezes a gente, né, estou me colocando aqui no fazendo minha meia-culpa, né? Muitas das vezes a gente pensa assim, não, cara, eu sou o cara, pô, eu entendo de website, entendo de tudo. Aí o cara faz uma pergunta para você, que você julga ser uma pergunta imbecil, você fala assim, pô, esse cara não entende nada. Aí quando você vai ver o negócio do cara e pela perspectiva do cara, você fala, não, cara, o imbecil sou eu. O cara, né? Ou seja, cada um na sua, mas o desafio da gente é casar esses dois conhecimentos, ou seja, o conhecimento que a gente tem daquilo que a gente faz com o conhecimento do cliente e daquilo que o cliente tem de conteúdo. Né? Então, nós vamos levar o nosso cliente para o divã. E aí nós vamos fazer uma, diversas perguntas. Né? No, eu tenho um modelinho de briefing depois. É, no final tem lá o endereço da fanpage, se vocês quiserem curtir. E pela fanpage, depois, quem quiser um modelinho de briefing, eu posso passar para vocês por e-mail ou mesmo pela fanpage. Eu trabalho com um modelinho de muito tempo que volta e meia a gente dá uma aperfeiçoada nele, mas que tem em média 16 perguntas que me posicionam num primeiro momento em relação ao meu cliente sobre o que ele quer passar com o site, que tipo de conteúdo ele tem, como ele vai me dar esse conteúdo para eu trabalhar. Então, quer dizer, é lógico que a primeira vez que ele me dá essas respostas, ele me dá muito mais dúvidas do que certezas. E a gente tem que bater uma bola assim algumas vezes. Mas é importante, então, bater esse papo com o cliente e ouvir bastante o cliente. Porque ele conhece o negócio dele e a gente não. Estando com essas perguntas na mão, a gente vai fazer o sitemap. Aí eu vou contar uma pequena historinha para vocês. Eu tenho um professor, que foi professor do Juliano também, acho que foi da Cintia também, enfim, é o professor João Ângelo, que quando eu tinha 12 anos de idade, o professor João Ângelo, numa das aulas dele lá, ele falou assim, olha, quando você entra no supermercado, aquilo que você já ia comprar mesmo, o feijão, o açúcar, o arroz, está lá no fundo do supermercado. Mas o bombom, ele está no caixa e na altura da mão da criança. Então, enfim, aí eu chamei isso de teoria do supermercado. O que é a teoria do supermercado? É a gente pegar, aplicar esse conhecimento na produção do sitemap. Por quê? O cliente deu para a gente um monte de conteúdos e a gente vai identificar ali o que é o feijão, o que é o açúcar, que o cara já ia pegar mesmo, e o que é o bombom. E o bombom a gente vai botar na mão da criança, né, para a criança pegar ali, porque o cara vai ficar 2 minutos no site só. Então, isso que é o importante. Bom, então ali tem um modelinho do sitemap, e o sitemap nada mais é do que uma representação gráfica e do conteúdo que o site vai ter e da sua hierarquia. Quando a gente manda isso aí para o cliente, às vezes o cliente não entende o que é, entendeu? Mas é bom a gente pegar, mandar e também bater um papinho com o cliente. Olha, o sitemap é isso aqui, olha, o primeiro nível vai ter esses itens aqui, isso aqui a gente vai desdobrar dessa seguinte forma e tal. Só fazer um adendo, né? O supermercado da gente, que é o website, ele não é exatamente um supermercado, né? Porque às vezes o cara pode entrar pela janela, né? Ou seja, o cliente da gente pegou um linkzinho daquele que está lá na meiuca lá e colocou aquele link no Facebook. Então, o cliente ele não entrou pela porta, ele entrou por essa janela e caiu lá dentro do supermercado. E dentro do supermercado, o supermercado é como se fosse um prédio em que ele vai do segundo para o quinto andar, do quinto andar ele vai para o térreo, do térreo ele vai para a cobertura, dando saltos. Ou seja, nosso supermercado também tem um monte de portais de teletransporte ali no meio, né? Que o camarada no meio da... ele não passa por todas as prateleiras quando ele vai de um lugar para o outro, né? Então, mas isso não invalida também isso que a gente tem que pensar. Ou seja, aquilo que é mais importante tem que estar numa área de destaque. E aquilo que o cara ia procurar mesmo é um negócio que o camarada vai... você pode botar numa área mais desprivilegiada que o cara vai achar de qualquer forma. Exceto a equipe que vai desenvolver o site, exceto você e quem mais trabalhar com você, e o seu cliente que contratou você, ninguém mais, nem a mãe do nosso cliente, nem a nossa mãe, vai visitar o site de cabo a rabo. Então é muito importante a gente ter isso em mente, para quê? Para a gente colocar dentro do site hiperlinks, informações redundantes. Ah, essa informação, o endereço do cara. Bota o endereço no rodapé, vai aparecer em todos os lugares. Mas é importante que ele apareça sempre, porque o cara vai entrar, o cara não vai lá na página de contato para ver o endereço. Ele tem que ter isso na mão dele em várias circunstâncias diferentes, porque ele não vai navegar no site linearmente, né? A outra etapa que nós temos é o desenho da interface. Aí é o seguinte, tem umas pessoas da área de design, né, o Alan conhece algumas pessoas assim, né, que acham que é o seguinte, que o design, para ser bom, o cara tem que fazer o rabisco na mão, né, tem que pegar caneta, papel e tal, se não sair do papel. E, na verdade, é o seguinte, eu dou como conselho para as pessoas, e porque é uma coisa que eu faço para mim, é o seguinte, o desenho da interface você faz onde você se sente mais confortável. Então, se você se sente mais confortável desenhando a interface no Photoshop, vai para o Photoshop. Se quiser fazer no papel, caneta, beleza, não tem problema, faz ali. Se você quiser... Agora, você... dá uma passadinha, por favor. É importante fazer um esboço da cara do site antes de fazer o acabamento final, porque ali você vai ter noção do seguinte, que massa de informação você tem e como é que você distribui aquela massa de informação no pedacinho de tela que você tem. Né? Aí tem um negocinho chamado wireframe. O que é o wireframe? O wireframe, olha, não é merchandising, tá? É porque a capa do livro tem um wireframe, então vou... O wireframe é isso aqui, ó. Na verdade, é o desenho do site sem o acabamento visual. Os quadradinhos ali mostrando, olha, aqui entra o vídeo, aqui entra uma barrinha com busca, aqui entra não sei o quê. Então, o wireframe, existem ferramentas online em que você produz um wireframe. O wireframe você pega, arrasta ali, você arrasta um elemento de barra de navegação, arrasta um elemento que simboliza um vídeo, um elemento que vai simbolizar um bloco de texto, e você, com o wireframe, você tem uma noção bastante realista de como você vai montar ali uma interface legal, pensando naquela teoria lá do supermercado. Ah, isso aqui é mais destaque, eu boto aqui e tal, tudo mais. Bom, e agora a gente tem um elemento... Valeu, queridão. Obrigado por ter vindo. Agora a gente tem um elemento... que é um elemento relativamente novo nesse processo, que é a responsividade. Alguém sabe aí o que é responsividade? Eu sei que nosso amigo aqui sabe o que é responsividade. O que é responsividade? Adapta em vários dispositivos ou tamanhos de tela ou o que você for fazer como projeto. Perfeito. Então, responsividade é justamente isso. Você tem o desafio de fazer uma interface em que, de acordo com o tamanho da tela que o cara está acessando o site, esse site ele vai ter que estar mostrando um layout diferente para se adaptar a essa tela, a esse tamanho de tela. Né? Então, você vai fazer um site que, na hora que ele abrir esse site num tablet de 7 polegadas, ele tem que exibir de determinada forma. Na hora que você abrir esse site numa tela de 3,8 polegadas, que é aquele iPhone antigo, ele tem que mostrar o conteúdo adaptado para essa tela. Se você abrir o site no micro-ondas, opa, não, mas micro-ondas, daqui a uns dias vai ter site para micro-ondas. A gente já tem watch, já tem essas coisas todas. Então o site ele tem que se adaptar. A responsividade é um elemento novo e super importante para a gente levar em consideração na hora também de desenhar a nossa tela. Sobre a responsividade, a gente tem que entender o seguinte, que a responsividade ela não é adaptar o visual para diversos dispositivos, mas é entregar o conteúdo de forma adequada para determinados dispositivos. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Já vi sites o seguinte, o cara faz um portal de conteúdo cheio de informação, aí ele pega e ele faz a adaptação daquilo para smartphone. E aí fica aquele site fininho e uma tripa enorme, porque ele pegou todo aquele conteúdo e colocou todo ele naquela tela e foi só empilhando um pedacinho do conteúdo embaixo do outro. No final das contas, o que ele fez? Ele fez essa coisa de cima, ele adaptou o conteúdo ao tamanho da tela. Mas o que você tem que fazer, às vezes, que é necessário, é você adaptar o conteúdo. Então, pô, o cara está lá num telefone, numa tela pequena, acessando por um 3G, que a gente sabe que o 3G aqui no Brasil, ou 4G, mesmo 4G, é um sinal muito precário. O cara tem pressa, aí você está entregando um negócio que o cara não vai rolar aquela tela 32 vezes para ver o negócio que está lá no rodapé. Então, você também pensar dessa forma, ou seja, espera aí, vamos adaptar o conteúdo também, vamos esconder alguma coisa que não seja necessária. E quando o cara está lá, confortável, no notebook dele lá, aí, beleza, você vai... Alô, alô? Agora foi. Aí você vai entregar o conteúdo mais completo, ou seja, então, a responsividade é mais do que simplesmente adaptar aquele conteúdo. É você pensar esse conteúdo para essas mídias diferentes. Aí, essa é uma pergunta que eu faço, assim, normalmente para... Porque, às vezes, o cliente ele tem aquela expectativa, né? Se o cliente contratou a gente fez aquele processo todo, aí, de repente, chega um momento, o cara fala para a gente assim, ah, você vai apresentar o layout, o cara tem expectativa que você apresente para ele 3 layouts diferentes. Aí, enfim, se um cliente para mim perguntar para mim assim, vem cá, você vai me apresentar quantos layouts? Eu falei, quantos você quiser. Aí, ah, quer 3? Beleza, apresento 3 layouts para você e o site vai custar 3 vezes o valor. Não, pô, vai custar 3 vezes? Como é que é isso? Porque você não, você está vendendo para ele o teu know-how, mas teu tempo também. Então, imagina se você for fazer 3 layouts sabendo que 2 deles o cara vai jogar fora. Isso não rola, né? Não vai rolar. E aí é o seguinte... O cliente vai falar assim, ah, mas se eu não gostar? Bom, se você não gostar, a gente vai fazer um segundo layout, mas a partir de uma conversa que a gente vai ter. Né? Então, se o cara precisar fazer 10 layouts diferentes nesse processo, beleza. Por quê? Porque você vai, a cada layout novo que você for montando, você vai ter mais informações para errar menos. Agora, se você de antemão fizer 3 possibilidades, o que, que vai acontecer? Vai acontecer isso, ó. O cliente vai chegar para você e falar assim, pô, gostei muito do topo que você fez aqui nesse aqui, mas daqui você põe esse elemento aqui do outro layout e no rodapé você põe... Aí o cara faz um negócio sem pé nem cabeça, né? E faz uma bagunça com o teu layout e não te dá uma solução, isso acaba não sendo uma solução boa, porque não foi pensada de uma forma una para aquele tipo de coisa. Ou então o cara faz isso, ó. O cara faz isso, ou seja, o cara mistura alhos com bugalhos e, enfim, não, né? Não sei se a galera geek entende a piadinha ali, mas pô, é Star Wars com Star Trek, não, não rola, né? São duas coisas distintas e tal. Enfim, então essa parte do layout, eu tiro para mim essa guia de sempre fazer... Eu queria um pouquinho d'água, você. Não, tá legal. Então, sempre pego para mim assim, essa coisa de apresentar um layout em que eu tenha firmeza de que aquilo seja uma boa solução para o cliente. Uma vez que eu apresente essa solução para o cliente e o cliente questione algumas coisas, queira mudar algum tipo de cor, formato, algum tipo de elemento, a gente vai aprimorando aquilo, mas a partir de um papo com o cliente. Então, isso para mim é muito importante, porque otimiza o tempo de produção também. Né? Aí vem uma parte que, para mim, durante muito tempo foi crítica, porque essa coisa, você pegou, definiu com o cliente o que, que o site vai ter e tal e tudo mais. Aí você chega lá para o cliente fala assim, olha, eu quero uma galeria de fotos aqui, eu vou fazer um site de locadora de veículos. Então, eu quero que aqui tenha a foto dos veículos, eu quero que aqui tenha isso, tenha aquilo, outro. Só que o cliente, às vezes, ele não consegue compreender, e é o papel da gente mostrar isso para ele, que ele está contratando um produtor de website, uma agência produtora de website. E que, eventualmente, se ele precisar de fotos profissionais, ele vai ter que contratar um fotógrafo. Se, eventualmente, ele precisar de um produtor de vídeo... De um vídeo, ele vai ter que contratar um produtor de vídeo. Se ele precisar, eventualmente, não tem nada escrito sobre ele, e, eventualmente, ele vai precisar que você faça uma pesquisa, redação e tal, e tudo mais. Lógico que, muitas das vezes, esses profissionais estão dentro das equipes da gente. Então, você tem uma equipe lá que tem essas soluções todas. Mas, muitas vezes, você não tem. Muitas das vezes, você tem, simplesmente, enfim, uma galera boa de código ali, que vai fazer o site bacana, e o pessoal que vai cuidar do conteúdo. Mas... Você não necessariamente tem fotógrafos dentro, e nem é bom que tenha, porque isso é um outro tipo de negócio, e é um custo diferente também. Você não vai pegar e vai fazer fotos para o cliente de graça, e está tudo no pacote e tal. Então, sobre isso aqui, eu tenho dois casezinhos para contar muito rapidinhos. Um deles é o seguinte, em 2003, eu fui procurado pelo ex-vocalista do grupo Os Morenos, que é um... pagodeiro, né? Então, pessoa maravilhosa, diga-se de passagem, a despeito de ser pagodeiro, né? E assim, desculpa se tem alguém que gosta de pagode aí e tal, mas enfim. Muito difícil, né, velho? Mas enfim. E aí ele chegou para mim, conversou, tal, chegamos a todo o processo, tal, beleza. Só que eu não me toquei na hora, que é o seguinte, ele foi o cara que, além de ele ter atuado nos Morenos, ele foi autor, na década de 90, de mais de 200 sucessos gravados por outros grupos de pagode no Brasil. E aí o camarada me chega com dois CDs com 200 pagodes, né, dizendo o seguinte: olha, pelo contrato que eu tenho com as gravadoras, eu não posso colocar esses áudios na íntegra aqui, mas eu não queria deixar de colocá-los dentro do site. Coube a mim fazer a amostragem dos 30 segundos de cada um dos pagodes, enfim. Então foi uma lição que eu tirei para mim, não por ser pagode, porque se fosse rock and roll, mesmo assim, ia ser um trabalho enorme. Mas foi punk. Não, era assim, eu fazia 15, depois pegava o que eu tinha mais pesado para dar uma desopilada ali e tal, né? Enfim, foi um processo complicado. Mas, enfim, ou seja, hoje, se vem uma banda, se vem algum grupo, preciso colocar os áudios, só que ele não está me dando os áudios com os cortes, porque senão ele vai incorrer, né, em problema de direito com a gravadora, contratos, etc. E eu digo para o cara o seguinte: não, vem cá, então você me dá o áudio já cortado e tal. Se ele não tiver quem faça, eu vou indicar um estúdio que faça isso para ele. E aí eu estou dando exemplo do áudio, mas esse exemplo ele pode acontecer com N outros processos, ou seja, em outros conteúdos. Ah, o cara tem um vídeo, mas o cara tem uns vídeos em VHS. Pô, como tu vai fazer isso? Tu vai converter o VHS para um arquivo digital, e isso é um processo que não é uma agência produtora de website que faz. Isso quem faz são pessoas especializadas em conteúdo de vídeo. Então, essa questão da terceirização, ela é importante. É você avaliar o conteúdo para poder dizer para o cliente: olha, está incluso isso, isso e isso. Isso aqui não, isso aqui você tem que botar. Aí você pode até indicar para o cliente quem possa fazer isso, mas é importante que você defina isso. Esse foi o primeiro case. O segundo case foi o seguinte: em 2003 também, eu fiz o site de uma fundação que cuida do acervo de um pintor. 10 anos depois, 2013, eu fui contratado novamente por essa fundação e eles queriam refazer o site. Só que agora o site, além dele ter muito mais imagens, eles tinham um material muito grande de matérias que saíram sobre esse pintor em vários veículos de comunicação. Isso tudo estava em formato impresso. Eles tinham... o site era em 5 idiomas. Então, quer dizer, a gente consegue enxergar ali um monte de ações que têm que ser feitas por profissionais especializados, tradutores. Pô, cara, uma das versões do site é em catalão. Pô, brother, em inglês a gente quer bugar, né? Mas em catalão não vai rolar. Então, mesmo em inglês, enfim, a tradução de um site é um negócio muito sério, muito complexo. A fundação não fica no Brasil, então tinha que ser um negócio assim, impecável mesmo em termos de tradução e tal e tudo mais. A parte também de digitalização desse material todo, muitas coisas eram recortes de jornal, assim, ou páginas inteiras de jornal. Então, a gente especificou bem, antes de fazer o trabalho, o que estava incluso e o que seria terceirizado, e indicou empresas, deixando o cliente livre, lógico, para ele escolher o fornecedor que ele quisesse, ou que a gente está medicando, ou qualquer outro. Porque aí, na verdade, a gente indica para dar um norte para o cliente. Muitas das vezes o cliente não sabe quem é que faz isso. Tal. Então, essa parte, só esse adendo, porque... Às vezes você vai fechar um negócio com o cliente e o cliente tem a expectativa do seguinte: você apertou a mão dele ali e no outro dia, cara, você está lá com a equipe de filmagem, está com fotógrafo, está com... E, enfim, isso não está dentro, né, do escopo da gente. Enfim. Tecnologias. Eu procurei não abordar tecnologias no livro de uma forma muito grande pelo seguinte: nesses anos todos que eu atuo... O primeiro que eu fiz, a galera faz a conta agora e fala: ah, o velho lá. Enfim. E o primeiro site que eu fiz foi em 98, o site da FAO. Na verdade, o primeiro que eu fiz foi o meu. E aí depois a FAO me contratou para fazer o site deles. Enfim, aquele site que eu fiz naquela época, as técnicas que eu utilizei, a forma como é que o site foi feito, hoje em dia seria completamente inadequado aquilo. Mas para aquela época. Era o adequado. E tudo aquilo que a gente sabe hoje e trabalha hoje é adequado para hoje. Você mesmo, né? Toda hora você tem que aprender uma coisa nova. Pinta um negócio e o cliente, cara, o cliente é fogo. O cliente, toda hora, ele inventa um negócio que você fala assim: ferrou, como é que eu faço isso? Aí você tem que inventar, tem que descobrir como é que você faz aquele tipo de coisa com as ferramentas que você tem ou com ferramentas novas. E toda hora isso muda. Então, as tecnologias, elas são importantes porque elas que permitem que a gente produza o material. Só que uma coisa importante que é o seguinte, ó, você tem que escolher a tecnologia adequada para o seu projeto e não ao contrário. Porque às vezes o cara fala assim, não, eu vou fazer esse site em WordPress. Não, você vai usar o WordPress se for adequado para o seu projeto. Se não for adequado para o seu projeto, você vai usar uma outra tecnologia, uma outra forma e tal. E não, o importante é a gente não ser refém da tecnologia, ou seja, usar a tecnologia a favor da comunicação e não o inverso. Porque senão a gente vai ficar refém. A gente vai... Aconteceu um caso recentemente, eu estava fazendo um trabalho de redes sociais para uma petroleira grande, não a Petrobras, não é outra. Senão o pessoal vai achar que eu estou na Lava Jato. Estava fazendo um trabalho de redes sociais para ele só. E tinha uma outra equipe fazendo um site. Então, eles estavam fazendo uma espécie de um concurso e o site tinha que ser responsivo. E o site, para mobile, ficava sempre escangalhado, ficava ruim e tal. E o pessoal lá da equipe dizendo assim, não, é porque eu não posso usar pixels para fazer isso aqui, eu só posso usar percentual. O cara está refém daquilo. Existem técnicas e regras para você fazer um site responsivo. Só que o mais importante é o quê? É o site estar todo em percentuais ou o mais importante é o camarada que está do outro lado lá acessando e ver o conteúdo bonitinho? É mais importante essa segunda coisa. Se precisar fazer uma gambiarra, cara, enfim, faz. Volta e meia a gente faz e é normal que faça. Então, a tecnologia, ela é importante. É importante o cara escrever um código legal, fazer um código limpo, entender bem daquilo que ele está fazendo, porque o desempenho do site é importante, mas é importante mais do que tudo. O resultado final ser uma peça de comunicação que funcione, que seja boa. Então, vou contar um outro casezinho rapidinho também. Há coisa de 2 anos, eu estava num encontro web, que volta e meia tem lá no Rio e tal. Aí, num desses encontros, tinha uma galera de um portal de comunicação grande, e o cara deu uma palestra lá, né? E eu lá, pô de olho e tal. Aí o cara disse o seguinte, olha, então a gente fez um estudo aqui no código e a gente descobriu que a ordem em que a gente escreve o código, a gente consegue ganhar 0, quantos segundos no carregamento do site. E aí o cara colocou dessa forma e disse assim, pô, então isso está economizando para a gente, nós que temos milhões de visitas, né, por dia, tá fazendo a gente economizar muito. Né, o custo do servidor, aquela coisa toda. Eu falei, ferrou, cara. Como é que agora eu vou ter que agora fazer o site? Não tem nem tempo para fazer o site direito, né, para o cliente. Tem que pensar na ordem do código e tal. E fiquei matutando aquilo. Depois eu cheguei a uma conclusão. Eu falei, peraí, isso é a necessidade do cara. Porque o cara tem um cliente que esse fator para ele é importante. O cara é como se fosse um mecânico de um Fórmula 1. O mecânico de Fórmula 1, ele vai saber que ele tem que virar aquela chavinha lá uma vez e meia para o aerofólio ficar naquele ângulo exatamente, porque isso vai fazer com que o carro tenha um desempenho de 0,1 segundo mais rápido do que com o aerofólio em outra posição. Agora, eu não, cara. Eu sou o mecânico do carro de passeio. Então, o carro tem que levar o sujeito do ponto A para o lado B, do ponto A para o ponto B, sem o carro parar no meio do caminho, com conforto, com todas as coisas, sem eu me preocupar com esse 0,1% de desempenho. Né? Até porque, se eu tiver um cliente que queira isso aí, pô, beleza, vou ter que botar uma galera para trabalhar ali, que isso vai ter um custo para o cliente. Enfim. Então, é dimensionar a tecnologia e o que você vai fazer para o tamanho e o tipo de trabalho que você está fazendo, o tamanho do teu cliente, a expectativa dele, a verba que ele tem para trabalhar, né, e tudo mais. Agora vamos falar uma coisa que é super importante, que às vezes a gente negligencia. Alguém sabe definir, sem ser o nosso amigo aqui, porque senão ele vai achar que eu estou aqui marcando ele aqui. O que é SEO? Alguém define? Quem falou? Mais ou menos. O SEO é você fazer ações dentro do teu site para fazer com que o robô do Google, ou o robô do Yahoo, do mecanismo de busca que seja, consiga rastrear o seu site da melhor forma possível. Entre outras coisas, por exemplo, você pegou e colocou uma foto. Colocar atrás dessa foto um texto que descreva a foto. Porque o robozinho lá do Google, lá, ele, estou falando do Google, mas pode ser de qualquer outro mecanismo de busca. É, o robozinho lá, ele não está enxergando a foto. Mas aquele textinho alternativo lá vai dizer para ele o que está retratado naquela foto, naquela imagem. E tem uma série de outras coisas que você pode fazer. Então, SEO é justamente isso. É você fazer as ações necessárias. Já estamos aí na fase que o cliente aprovou o site. Tá? A gente acabou de publicar o site do cliente. Aí a gente tem que fazer esse processo aí de colocar o site com as práticas, as melhores práticas possíveis para que o Google ou outro site de busca rastreiem de forma, da melhor forma possível, porque o melhor rastreamento do site será também o melhor posicionamento dele. Só que é o seguinte, aí o nosso cliente recebeu aquele e-mail assim, coloca o seu site na primeira página do Google, né? E vem falar com você, pô, por que meu site não está na primeira página do Google? Que, para mim, é o equivalente àquele cara que bota assim, traga a mulher amada em 3 dias. Né? É, como é que o cara vai prometer para o outro que o site dele vai estar em primeiro lugar no Google, ou na primeira página do Google, se, hoje em dia, a maior parte dos profissionais já está fazendo esse dever de casa? E o Google, ele tem mais de 200 critérios diferentes para indexar um site. Desses mais de 200 critérios, uma parte está na nossa mão. Mas uma parte não está. Uma parte disso aí é o seguinte, é o quanto tempo o site está no ar. Então, por exemplo, você tem 2 sites ali que os 2 caras fizeram o dever de casa. Mas um site está no ar há 10 anos e outro está no ar há 5 anos. Então, isso é um critério que vai contar a favor do marketing. Outra coisa que o Google usa também como critério. O Google apresentou um site como primeiro e um outro site como segundo. Só que o cara do segundo site está com uma campanha de publicidade fortíssima na mídia. Então, todo mundo que faz aquela busca e que o cara aparece em segundo, clica no segundo. Isso vai dando dica para o Google o seguinte, olha, o cara que você está mostrando como segundo é mais relevante do que o primeiro. Vai chegar uma hora que isso vai virar. Então, o SEO é uma série de coisas e o que você pode fazer é dizer para o seu cliente, olha, eu faço o que for possível para que o site esteja bem posicionado e vou cumprir todas as diretrizes que o Google dá. Isso inclui, inclusive, você depois submeter o site em ferramentas que o Google te dá, que ele vai te dizer, olha, melhora isso aqui está bom, isso aqui não está e tal. Só que você não trabalha no Google, você não é filho do dono do Google, você não é amigo do cara, para dizer, pô, cara, bota meu site aí, né? Você não tem como garantir isso para o teu cliente. Então, é importante é a transparência e dizer para o cliente com honestidade. Olha, vou fazer tudo possível. Aí, se ele mostrar para você esse e-mail, aí, você fala assim, ah, bicho, faz por sua conta, porque isso aí, muitas das vezes, o cara faz o que a gente chama de black hat, que são ações que tentam enganar o Google e que, no primeiro momento, conseguem. Então, o site dá aquela pulada para cima, mas assim que o Google identifica, o Google rebaixa o site. Então, quer dizer, é um negócio que não se sustenta. Então, é importante a gente levar em consideração essa questão do SEO. E eu não sei o que vem mais agora, estamos chegando no final, tá? Não durmam, não, né, galera? Bom, e aí, ainda só concluindo essa parte do SEO, às vezes acontece de você fazer determinadas páginas e tem softwares que fazem a análise do teu site e te dizem, olha, essa página aqui está com SEO bom, essa aqui você tem que colocar mais texto. Aí você pensa assim, peraí, eu estou fazendo esse site para as pessoas ou estou fazendo esse site para um robô burro do Google que está analisando meu site pelo aspecto de um algoritmo? Não, estou fazendo esse site para pessoas. Então, para que eu vou adicionar um parágrafo a mais ali se o cara que entrar ali, aquele um parágrafo a mais, pode ser determinante para o cara não ler o texto, porque ele vai achar o texto muito longo e não vai ler, por exemplo. Então, é muito importante, assim... Isso não estou falando só na parte de website, mas, enfim, já que é o tema de hoje, a gente sempre pensa nisso. A gente está produzindo ferramentas de comunicação. E essas ferramentas de comunicação, elas são para pessoas. E aí, o cara pode dizer que seu SEO poderia ser melhor, mas poderia ser melhor, mas está atingindo as pessoas, cara. Então, é isso que é o mais importante, porque o foco é esse. Da mesma forma que você vê muitas das vezes, eu não sei se alguém trabalha com social media aqui, não? Não existe uma preocupação excessiva com métricas. O cliente que ele quer ter lá 50 mil likes. E esses 50 mil likes, às vezes, não dão para ele um centavo de renda a mais. E não fazem nem o reforço de marca. Né? Porque você pensa assim, não, o cara não está ganhando dinheiro, mas está reforçando a marca dele e tal. E aí as pessoas querem ter muito like. Não, cara. Você tem que pensar o seguinte. Se aqueles 100 likes que você tem são pessoas que estão lá interagindo, se estão participando, se estão engajadas com a tua marca. Então, a mesma coisa o SEO. Quer dizer, você está fazendo site para pessoas e não é para ele estar na primeira posição do Google, é para ele estar entregando o conteúdo a que se propõe. Né? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, enfim, tem mais informações lá no livro. Tá? Oi? Ah, sim, gostei. Vamos abrir para perguntas aí. Deixa eu pegar o microfone aqui. Vai. Liga. Oi. Você abre? Não pega. Oi. Alô. Oi. Alô. Oi. Chegou. Beleza. Gente, olha só, a editora mandou o livro e o livro está à disposição lá na entrada. Quem tiver interesse em adquirir o livro, pegar o autógrafo do autor, enfim, ele está à disposição, está lá na entrada. O Breno está lá, ó. Olha o Breno lá, ó. O Breno está lá cuidando disso. E o autógrafo é de graça, tá, gente? Tá bom? Não, só. É. Não. A editora não deixa. O livro ainda é da editora. Ainda é dela. Então, fiz caquinha aqui, bicho. Oi? Quer fazer pergunta? À vontade. Boa noite. Vamos supor que um cliente te contrate e você desenvolve o site para ele. Uhum. Depois que o site estiver pronto, você tem que ficar acompanhando por um tempo determinado o site desse cliente? Normalmente, eu dou para o cliente algum tipo de garantia. Tá? E o que é essa garantia? Vou produzir o site ali durante um período. Eu estou monitorando para ver se está rodando tudo direitinho. Até porque é o seguinte... Tem trocentos navegadores diferentes, de versões diferentes, e pode acontecer do cliente falar assim, pô, cara, eu fui abrir no computador de um amigo meu que eu fui mostrar e aconteceu que o site está escangalhado ali, tem alguma coisa que saiu ruim e tal. Então, a gente dá uma garantiazinha, claro. Existe também modalidade que você pode fazer contratos de manutenção. Aí o contrato de manutenção vai depender muito da demanda por atualização que aquele cliente tem. Muitas das vezes ele tem uma demanda muito pequena que não compensa para ele. E muitas das vezes compensa. Eu tenho uma rede de restaurantes que eu cuido do site deles. Então, volta e meia, os caras têm lá promoção. Aí você tem que trocar esse tipo de informação. Cardápio, entrou item, saiu item. Então, demanda. A gente tem uma demanda muito grande para atualizações. Aí, nesse caso, a gente dimensiona da seguinte forma. É cliente nosso desde 2006. Então, eu sei mais ou menos o quanto ele precisa, a gente estabelece ali um valor, e eu não estabeleço limite também, não, porque tem mês, cara, que o cara quase não me pede nada. Tem mês que ele me arranca o couro também, né? Então, enfim. Aí, mas se não rola o contrato de manutenção, rola, sim, uma garantiazinha. Porque a gente, por mais que teste e tal e tudo mais, às vezes acontece uma zebrinha lá na ponta. Mais alguém? É uma dúvida assim, que eu sempre tive e muita gente sempre fala coisas diferentes. Assim, você como já tem trabalha, exerce a profissão, qual é o melhor horário para se rodar uma campanha? Você está falando... loja virtual. Olha, isso aí é o seguinte, você tem ferramentas que você pode analisar essas ferramentas e essas ferramentas vão te dizer qual é o comportamento do teu cliente. Tá? Então, por exemplo, o Google Analytics, por exemplo, é uma ferramenta fantástica para isso. O Google Analytics, ele te diz quantas pessoas acessaram o site, de onde elas vieram, quais páginas elas visitaram, quais os horários mais visitados, menos visitados, enfim. Então, tudo isso é muito relativo e você tem que avaliar assim, de acordo com o caso, entendeu? É o que eu faria e que, na verdade, eu acho que é o mais... Mais legal. Porque se você tiver uma regra rígida para isso, às vezes o tipo de negócio daquela loja virtual alcança pessoas que, de repente, tem um comportamento diferente da média. E isso vai fazer com que, se você aplicar uma regra que seja geral, ela pode não funcionar para aquele caso. Entendeu? Mais alguém? Mais perguntas, gente? Vamos aproveitar o autor, site, design, agência. Aliás, destacar a presença também do Marcos Perru, da MP Design, um grande profissional da área. Aqui meu mestre. Marcão. Mais perguntas, gente? Alguém? Alguém quer perguntar sobre design? O Fê, além de web designer, é um design gráfico muito bom. Tem excelentes trabalhos, excelentes marcas. Não é? Obrigado. Então, se alguém tiver alguma pergunta sobre isso também, agência, enfim. Aprendi com o Marcão. É, Marcão é fera nisso. Alguém? Não? Bom, só uma... Já que você falou disso, né? Só lembrando que é o seguinte, eu atuo na área de design gráfico desde 94. Em 98, eu pensei em ter um site, numa época que a internet era além ainda, a gente não sabia para que servia um site. Todo mundo que eu conhecia que fazia site eram pessoas da tecnologia. E essas pessoas faziam sites assim muito feiosos, assim, né? Com visualmente muito ruins, apesar da boa vontade deles, enfim. Então, o que me motivou a aprender a fazer foi porque eu queria fazer o meu e ninguém conseguia chegar no que eu queria fazer. E, naquela época, eu tinha a perspectiva já de que a comunicação era algo importante no site, tão importante, mais importante do que a tecnologia propriamente, né? Então, foi aí que eu caí nesse negócio. Eu tenho uma pergunta também, porque foi o Alan que insistiu até. Eu queria saber se vocês estão precisando de estagiário também. Área de design gráfico. Povo de publicidade, corre atrás de estágio, rapaz. Com certeza. É o desespero. Na verdade, a gente tem uma estruturinha muito pequena lá. E é enxuta. Essa estrutura é uma estrutura que a gente funciona da seguinte forma. Temos três pessoas que são fixas da estrutura e outras pessoas a gente vai contratando na medida das necessidades. Então, eu vou fazer um trabalho que, por força de prazo, volume, ou por força daquilo que o site exige, não só o site, né, o trabalho exige, a gente faz parcerias. E foi um processo muito complicado, inclusive, encontrar esses parceiros certos, né? Porque dentro do mercado também, como qualquer mercado, enfim, você tem gente boa e você tem gente não boa, né? Então, aquele cara que você vai fazer a parceria com ele, quando você vê, ele está fechando a parada lá com o teu cliente e você está fora do processo, né? Enfim, um parceiro que eu tenho que é espetacular, né, o Marcão. A MP Design é a minha parceira aqui em Friburgo. A gente faz coisas juntos assim, há muito tempo. Marcão foi meu sócio, Alan também foi meu sócio. Enfim. E... O tempo da caverna, eu vi ali o pote caverna, lembrei da caverna. Enfim, então isso aqui, aproveitando, essa aqui é a minha fanpage, Fernando Ramos, ponto autor. Tá? A Hostnet. Quebrou aqui o... que mudou a fonte, tá, gente? Desculpa. Mas a hostnet.com.br é meu parceiro estratégico de hospedagem. Então, pô, eles têm assim, muita estabilidade, ferramentas super legais, um suporte muito bom. E se vocês gostaram, assim, quiserem me ouvir falar mais bobagem além de todas as que eu falei aqui, tem o meu podcast, quem quiser ouvir, podcaverna.com.br. Lá eu não falo de web, não falo de design, enfim, falo de outras coisas que... Mais perguntas, gente? Alguém? Dúvidas? A hora é essa. Perguntas sobre o livro? Alguém? Não? Então, vou agradecer a presença do Fernando, agradecer a presença do Marcos. Muito obrigado. De todos que vieram aqui prestigiar.